281 a bordo do Alterna Gabriel com 3 horas e 50. Autorizado o táxi via Patiolo, Índia, ponto de espera da 10, chama pronto para decolagem. O ajuste 10, voo 607. Pati, Índia, chama pronto, ponto de espera, voo 607. Sim, tem ponto de espera, 621. 621, sim. No 642, chame centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 2685. Bora no 642. Autorizando a linha de decolagem 10, 3, 5, 7. Oxente 621, após a rolagem do TAM, a linha mantém cabeceira 10. Oxente 621, após o início da arborização, a linha mantém cabeceira 10. Gente, após o início do TAM, mantém 621. TAM 3517, decola aos 44, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 208, um bom dia, TAM 3517. Voo 1897, corre. Autorizado com fins, nível 360, via rota Zulu 16, decolagem da 10, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da Dayan, Leda, após Leda, direto Bridge. O controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5017. 340 na saída Hamilton, 3517. Cotejamento correto, livre, puxar e acionar, chama pelo para o táxi, gol 897. Correu, vamos, Alinhado e pronto, Oceania 62, Luna. Luna 715, autorizado por Tibete, finalmente chama táxi. 612 no 1, Oceania está livre a decolagem, dá 1-0, momento 050 graus, 509 mais. Autorizado a decolagem, 612 no 1. Gol 607, alinhar e manter, cabeceira 1-0. Gol 607, gol 607. Chama 6211, decola 47, controle agora em 120.8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, Chama 6211, decolado, perfil da Dael, cruzando 1700. Chama 6211, contato radar decolagem, suba para nível de voo 360, saída da Dael. Tente 360, da Dael, pode voar direto, Leda? Autorizado após 2000 pés, direto Leda, após Leda Bicho. Ciente, autorizado após 2000, Leda, ou chamei a 219. Torre Salvador, gol 18297, está pronto para o táxi com 182 a bordo. 3 horas, 6 autonomia alterna campanha. Autorizado o táxi via Pátio 1, Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto para a decolagem, o ajuste 10. 10 segue o Boeing da companhia que está mantendo agora através do portão 04, gol 1897. Desde o táxi via Pátio 1, via ponto de espera da 10, é uma torre novamente. Segue o aeronave da companhia, portão 02, gol 297. Para o táxi. 2, não pode ser. Autorizado direita, via Índia, ponto de espera da 10, chama pronto, o ajuste 10, gol 1795. Gol 1607, em livre decolagem da 10, vento 050 graus, 08 mais. Oceania 6211, está cruzando 6000. Assim que puder receber a prova direta de bridge, aceita, se puder fazer a coordenação. Tenente, Xané 6291. Gol no 715, alinhar e manter, estado de serão no zero. Alinhar e manter, não no zero. Gol no 607, decola 51, controle agora em 120, decimal 8, bom gol. Gol no 607, decola 51, controle 1208. Salvador, Alfa S, Charlie, bom dia. Na 3597, chame centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 12, decimal 8. 1260, 127, decimal 8, confirme? Secundária 128, decimal 8, da 3597. Tá, copiou, eu tenho um bom dia. Bom dia. Controle Gol 607, cruza 2800. Gol 607, contato radar de colagem, suba para nível de voo 3607, Daniel. 3660, Gol 607. Decolagem 7. Gol Salvador, Alfa X-Ray Charlie, bom dia. Alfa X-Ray Charlie, bom dia, prossigo. Alfa X-Ray Charlie, para a estabilização de rebote da aeronave do Pátio 3 para o Pátio 3. Ao 23. Autorizado inicial reboque, reporta para ingresso no pátio principal. Alta 3-Charlie. Gente, obrigado. Espera, dá um zero pronto, voo 1897. Voo 1897, autorizado a linha e manter. Serão no zero. Vale manter no zero, voo 1897. Alterna 1251. 3325251, Ocean 63. 5-4, controle agora 1208, bom voo. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol no 715, sai da árvore. Gol no 715, contato radar, suba para o nível de voo 360, sai da árvore. 360, 715. Livre decolagem, torno 0, com vento 0,5, 0 graus, com 0,9 graus. Vento livre decolagem, torno 0, com 1,897. 0897, decola 56, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado, bom voo, só fecha. Por Salvador, gol 897. Gol 897, contato radar, decolagem, suba para o nível 360, saída da EL. 360 da EL, gol 897. Uta, Mike, X-Ray, India, chamou o sol, Salvador. Uta, Mike, X-Ray, India, na escuta. Na escuta. Prossiga. Qual a solicitação? Aqui na posição nova. Uno 607, chame centro Recife, frequência 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. Ok, bom dia. Muito bom dia, como você está autorizando de reforço, de dar remota para o 29? Autorizado, Alfa Street Charlie, até o portão 03. Muito obrigado. 29. Autorizado, reporta ao terno. Vem reportar ao terno. Uno 715, chame centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 1260, 1288, 715. Bom dia. Uno 897 semicentro, Recife, frequência 133.25, alterna 125.1. Recife 3325.1, 8 a 7. Gente, Mike, X-Ray Índia, bom dia. Parou, turn 3, over, for 3. Bom dia, Salvador Galeão, nível 360, pronto, cópia. Tempo, amiga. Autorizado Galeão, nível 360, via rota UP Zulu 10, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena e após conforme rota do plano de voo. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda voa direto à posição Bridge. O controle de Salvador 120, decimal 8, aciona o transponder 5030. Só confirmar, após SMAP, voa Lúvito e depois Barbacena, é isso? Afirmo, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena e após conforme rota do plano. Então, Autorizado Galeão, nível 360, Pesolou 90, até SMAP, direto Lúcio, direto Babacena. Decolado é o 90, Dael, Leda, Brice, aciona 5030, contra 208. Cotejamento correto, só tentando que após a decolagem, primeira curva à direita, chama pronto, então 3153.